E os velhos contando vantagem? Três velhos. Contando vantagem. Apesar dos meus 75 anos, minha saúde tá uma beleza. Oi? Só o estômago não é mais o mesmo. Estrumbo. Ontem eu comi uma feijoada no almoço, passei a tarde me sentindo meio pesado. Aí o segundo, eu também tô ótimo. Apesar dos meus 78 anos, só minhas pernas não andam grande coisa. Ontem eu passei a tarde jogando futebol. E hoje elas estão doendo um pouquinho. O terceiro falou, eu só tenho uma reclamação a fazer nesses meus 85 anos. O que será? Minha memória não é mais a mesma. Ainda ontem, em plena madrugada, bati na porta do quarto da empregada. Ela acordou assustada, me olhou e falou, mas que é isso, seu Juvenal? Outra vez, pelo amor de Deus. Me tirou pra caramba. Os três, né? Os três. Fala a verdade. Puta que pariu. Toma vergonha.